Não sobrou ninguém, não sobrou ninguém, não sobrou ninguém, não sobrou ninguém. Cheguei em casa carregando os restos do que um dia foi alguém. Vou ter que me regenerar, vai ser um tempo sem ninguém. Pessoas festejam, parabenizam por eu conseguir voltar vivo. Pra eles eu sou um herói, mas por dentro me sinto um lixo. Se eu contar a história real, muitos daqui vão me condenar. Então não sei se eu conto a verdade ou se eu vou aproveitar. Vou abrir meu coração pra novos amores, será que consigo? Eu só vivi isso uma vez, de coração ainda sinto. Eu guardo na memória sua voz e o seu sorriso. Se você visse o que eu me tornei, viria de volta ficar comigo. Mas eu sei que a vida anda, é pra frente que ela vai. Vou derramar os meus lamentos até não sentir nada mais. Preciso limpar a minha arma e levantar a minha guarda. Vou completar esse belo sampler com as ideias que brotam da alma. As mais sinceras, as mais puras, algo que não sofre alteração. O homem se vai, a arte fica mais sublime, inspiração. Divina não é alguém, não é algo, não é destinado aos fracos. É alimento pra quem sofre pelo leite derramado. A dor que eu sinto por não poder estar ao lado, vendo crescer quem eu conheci e me teve como aliado. Até um certo ponto, até onde a vida permitiu, mas eu não vou me abdicar da única coisa que me serviu. Amores não se jogam fora, não vivemos de novo. Não é um quebra-cabeça e muito menos um jogo. Eu fico aqui sentado, esperando o itinerário que me leva de volta pra casa. Estou calmo, eu aguardo. Quando é pra falar sobre si mesmo, as ideias vão longe. Eu vou escrever até onde der, até quando achar o bastante. É infinita a ideia do homem, que tem o peito rasgado, vendo tudo que fazia sentido, indo por água abaixo. Não espero mais nada da vida, eu corro atrás. 2008, até sempre, serei sempre o homem Antraz. Enquanto eu estava correndo, eu não vi você cair. Me desculpe, meu grande amigo, agora sei que o perdi. É diferente quando não tem despedida, foi de repente. Estávamos prestes a tomar o posto inimigo, ali só tinha gente. Armados até o dente, estávamos, era improvável. Não tínhamos nenhuma informação de ataques mercenários. Quando você segura nas mãos alguém que está prestes a morrer, o sentido da vida vem à tona, é aí que você começa a ver. Tentar dar valor às coisas simples, mas no meu caso, eu sabia que iria ser o próximo alvo a ser derrubado. Foi uma emboscada, por algum motivo nos queriam fora do jogo, fora da luta, fora do campo de batalha, fora do mundo todo. Não sei se vão nos encontrar, na guerra não existe cerimônia. Vão pegar uma foto nossa em casa e colocar pra que todo mundo sofra. Além de enterrar o ente querido, eles vão sofrer dobrado por não ter ideia de onde estou. Esse peso vai ser carregado. Por quê? Pessoas morrem em vão, mesmo depois de tudo. Por quê? Escolhi esse caminho, esse rumo. Por quê? Não tive chance de voltar pra onde vim. Por quê? Tudo acabou aqui. Acabou assim, pessoas morrem em vão, mesmo depois de tudo. Por quê? Escolhi esse caminho, esse rumo. Por quê? Não tive chance de voltar pra mim. Me diz por quê? Acabou assim. Está chegando o carro fúnebre, depois de muito tempo. Até tentaram me procurar, mas sem sucesso ao relento. Eu fiquei ali até que meu corpo todo fosse consumido pelos vermes presentes, famintos atrás de alimento. Ainda bem que a alma já foi, pois a dor da morte deve ser horrível. Agradeço ao atirador por me acertar em um ponto crítico. Rapidamente me juntei a meu amigo, do qual eu lamentava. Não tive tempo de voltar e contar a sua família o que se passava. Ainda bem, porque deve ser muito ruim dar esse tipo de notícia. Acabar com o sonho daquelas pessoas que esperavam por mais um dia. Nem imagina o quanto é podre o cenário de um combate. Pessoas se transformam em animais prontos pra ir pro abate. Não importa sua patente, o que importa é o que está fazendo aqui. O que importa é porque luta, e por quem luta é sempre assim. Mais um relato registrado, um breve texto não belo, por alguém que não será lembrado como Marte nesse cemitério. Porque pessoas morrem em vão, mesmo depois de tudo. Porque escolhi esse caminho, esse rumo. Porque não tive chance de voltar pra onde vim. Porque tudo acabou aqui. Acabou assim, pessoas morrem em vão, mesmo depois de tudo. Por quê? Escolhi esse caminho, esse rumo. Por quê? Não tive chance de voltar.